Olha, Chico, tira a língua se tu quer tirar. Chico, tira a língua do boi. Oh, tira, Chico, tira a língua se tu quer tirar. Olê, olá, olê, olá. Chama o rebolo pra rebolar. Olê, olá, olê, olá. Chama o rebolo pra rebolar. Moça bonita que está na janela, morena bela, por que me chamou? Abre a porta, acende a luz elétrica, que o pai do cão chegou, chegou. Olê, olá, olê, olá. Chama o rebolo pra rebolar. Olê, olá, olê, olá. Chama o rebolo pra rebolar. A língua tá dura do boi, tá dura. A língua tá dura e não quer largar. A língua tá dura do boi, tá dura. A língua tá dura, não quer largar. Olê, olá, olê, olá. Chama o rebolo pra rebolar. Olê, olá, olê, olá. Chama o rebolo pra rebolar. Ai, ai, ai, eu sou do lírio. Ai, ai, ai, do lírio eu sou. Ai, ai, ai, eu sou do lírio. Do lírio do meu amor. Olê, olá, olê, olá. Chama o rebolo pra rebolar. Olê, olá, olê, olá. Chama o rebolo pra rebolar. Eu tirei a língua do boi, tirei, eu tirei a língua e já vou levar. Eu tirei a língua do boi, tirei, eu tirei a língua e já vou levar. Olê, olá, olê, olá. Chama o rebolo pra rebolar. Olê, olá, olê, olá. Chama o rebolo pra rebolar. Já sana da lagoa, boa, boa. Se tu queres a voar, boa, boa. Com os pezinhos para o mar, boa, boa. Com o biquinho para o céu, boa, boa.